800 AM. Encontrei minhas fitas demo na gaveta e agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade. Boa tarde para todos os ouvintes do Santa Demo, aqui pela Rádio Universidade 800 AM. Eu sou Leonardo Cortez e estou acompanhado da minha excelentíssima Laísa Sardiglia. Boa tarde a todos e quem está desconfiando hoje de Santa Demo Eletrônico, mas nós somos fortes e nós fizemos um programa que eu quero ver vocês baterem. Olha aí. E lembrando, nós estamos com Molina de volta das férias. Ele aproveitou as férias, agora ele voltou para o Santa Demo. Saudades. Então, o Santa Demo também está no Facebook, facebook.com/santademo. Também você pode ver no nosso blog www.ufsm.br/santademo e mandem e-mails pra gente, nos critiquem, falem que não gostou do programa ou também falem que gostaram do programa. Hoje aqui a gente está no limbo assim, no Santa Demo, tentando algo inovador. Sempre essas propostas loucas, mas a gente consegue underground em tudo que é lugar, né? É que não tem como não achar, né? Não tem como não achar. Só o pop, assim, talvez seja um pouco difícil um pop underground. A cara do Molina. Olha aí o Molina. Molina com efeitos sonoros. Hoje a gente tá tudo muito sonoplástico. E seria mais se tivesse um delay aqui no... Aqui nas nossas vozes, um vocoder. Mas seria muito massa um vocoder. Seria pedir demais. Daqui a pouco a gente apela pra música construtivista, a gente. Music concrete. Concrete. Vamos enlouquecer hoje. Quem não se deu conta ainda, talvez alguém tenha se dado conta, trilha dessa semana do filme Drive, do diretor Nicholas Winding Refn. Puta trilha. E eu falei. Molina está tendo orgasmos ali na técnica com os tecladinhos, os sintetizadores. Isso é uma vinheta. Isso é uma vinheta. Ele está entrometendo. Isso é uma vinheta. Nossa trilha. Foi? Olha só. Bem, o filme é de 2011, é estrelado pelo Ryan Gosling. Ui! Quem não olha aí, ó. Não fui nem eu. Quem não conhece também o cara do Diário de uma Paixão, aquele filme que mexeu com muita gente. Olha aí, Molina, comenta aí. Não, boa tarde, sejam bem-vindos novamente aos 800 AM. Só para colocar que o Leonardo tem razão, realmente essa música foi uma vinheta, foi o primeiro tema de abertura do Jornal da Globo. O nome da música chama-se Automat, aliás, Droid, de uma banda italiana, que na realidade era composta por um único cara, chamada Droid. É mais ou menos da época do Kraftwerk. Mais ou menos. Aproximadamente. Hoje, quem tava pedindo British Invasion, hoje é German's Invasion. German's Invasion. Só a Alemanha pegando aqui. Erben Santa Demo. Arbeit. Eu não sei falar alemão. Eisenturin Balten. Aí depois a gente começa a ir pro industrial, umas coisas mais densas, mas hoje é eletrônico. Né? Nossa, esse do Jornal da Globo. Da Globo? Vale. Bem, então vamos fazer um retrospecto aqui na abertura sobre o que é o música eletrônica. Bom, então a música eletrônica é toda a música que é criada ou modificada através de equipamentos e instrumentos eletrônicos, como sintetizadores, gravadores digitais, os próprios computadores ou próprios softwares de composição, tipo Vou pegar um programinha aqui no meu computador e fazer uma voz de robô. Então, a sua história passou por um pouco da vertente de música erudita. Tipo, a música eletrônica não era tão pop assim. Eles faziam versões de músicas eruditas no formato dos programas de computador. Aí, então, isso criou um elemento, isso também criou um elemento na música popular, o que foi bastante difundido mais pelos anos 80, que a nossa amiga adora, né? Amo. Não me condenem. Nunca. Não. Não. Jamais. E também quando ele virou música popular, mais ou menos, digamos assim, a música eletrônica, ele se dividiu mais naquela faceta mais animada da música eletrônica, porque veio o techno, veio o trance, veio o house, veio o drum and bass, todos aqueles... Hoje vamos fritar no Santa Demo, com tanta coisa aqui. Tem bastante coisa pra gente fritar. E também tem só o que eu falei assim, de técnico, essas coisas mais, digamos assim, superficiais em gêneros da música eletrônica, ainda existem várias ramificações do estilo. Tipo, por exemplo, tem o Tecnobrega. Tecnobrega. Tecnobrega, o que mais? Tem música ambiente dark, tem música ambiente gótica, tem música ambiente noise. Nós é uma das coisas que eu gosto, acho que eu sou um dos guilty pleasures aqui, porque eu gosto de ouvir barulho. Eu gosto de ouvir bastante barulho. Barulho é relativo, né? É, dependendo do barulho também, né? Depende também da pessoa, né? Meus avós acham que rock é barulho. Imagina então se eles ouvirem barulho mesmo. Tipo um cara japonês. Um dos caras japoneses, assim, dos nomes do noise, que é o Merzibal, ele lança mais ou menos uns 10 discos por ano. Só barulho. É fácil pra ele fazer isso. Ou não, né? Também ele deve ter uma base teórica pra isso. Enfim. Ó. Ó a trilha se inserindo aí. Eu queria muito ter... Tinha várias trilhas que a gente tava pensando em pôr hoje. Também uma que não entrou, porque não é muito... Muito underground, mas que eu adoro, é a trilha do filme Tron. Exato, né, Molina? Ótima trilha. A gente ficou e é do filme também, a segunda edição do filme da Disney, que é feito pelo Daft Punk. Olha. A gente ficou em dúvida mesmo pra ver o que é a trilha, porque tem muita coisa que é notável na música eletrônica. Só que também tem muita coisa que a gente tem que dividir, que elas são densas e que elas são talvez mais acessíveis pra rádio. É. Ia ficar meio, sei lá, a origem, se a gente botasse a trilha do Tron, assim, a gente sempre procurando o final do programa, talvez. Então. Bem, falando assim de bandas que foram influenciadas pelo eletrônico, os Beach Boys já davam uma experimentada, né, Molina? Aí o Molina sempre concordando. Eles usavam instrumentos eletrônicos como theremin e o mellotron. O mellotron é aquele que simula vários instrumentos de orquestra, e o theremin é aquele, Theremin? Perdão. Ele é russo? Ah, é o Leon Theremin, do criador. E também teve o sintetizador Moog, que também foi usado pelo rock progressivo, que a gente já tocou aqui, Pink Floyd, Genesis, toda essa galerinha, muitos alemães também. Se for ver, o rock progressivo... Ele voltou. Vamos convidar o Molina pra ficar na mesa hoje. Não, só para dizer que o Moog, ou Moog, como alguns dizem, voltou a ser produzido, ele continua sendo fabricado. Aliás, a maioria dos equipamentos, instrumentos que ficaram, vamos dizer assim, entre aspas, no limbo por um bom tempo, fundamentalmente a partir dos anos 90, meio dos anos 90, até para o início dos anos 2000, voltaram a ser produzidos ou pelas fábricas originais ou por outras empresas que acabaram se agregando às fábricas originais e voltaram a produzir esses instrumentos. E um dos exemplos é o pedal, o Taurus Pedal, que era um simulador de contrabaixo muito utilizado por várias bandas de rock, principalmente de progressivo, tipo Emerson, Lake & Palmer, mas fundamentalmente por um cara que eu acho um dos melhores contrabaixistas de todos os tempos no rock and roll, não por acaso chamado de Geddy Lee, o baixista do Rush, que utilizava muito e continua utilizando o bass pedal, o Taurus pedal, né? E o Moog voltou a ser fabricado também, assim como outros instrumentos, outros sintetizadores. Claro que com o desenvolvimento das novas técnicas digitais ajudaram muito, né, a voltarem com esses equipamentos. Né? Até a Moog também fez um Theremin para eles. Sim, sim, exatamente. Então tem muita coisa. Os Oberheim, Matrix 6, Matrix 12, principalmente utilizado, um dos momentos mais nobres, vamos assim dizer, dos Oberheim, é na música do Van Halen, o Jump, né? A entrada de Jump é um Matrix, um Oberheim Matrix 12. Também um. Outro que eu também notava assim, na música eletrônica, em questão técnica, é os sintetizadores ARP. Sim, ARP Synthesizer, muito utilizado por um senhor chamado Rick Wakeman. Eu fico perdida no meio de tantos instrumentos. Mas continuando, assim, é muito interessante que a linha do rock progressivo e com a música eletrônica é muito tênue, né? O pessoal, na época, são vertentes, mas o pessoal começou a fazer música instrumental, mas com sintetizadores, coisas mais eletrônicas, né? E nessa linha vem o German Invasion, com bandas como Kraftwerk, Tangerine Dream, Kenny Faust, né? Que a gente citou aqui no programa de prog. E como também, uma linha também de prog, pode ser considerada. E também o desenvolvimento da música industrial. Não o industrial como a gente conhece, daquela coisa com couro apertado na pele ou muita batida, que provavelmente pode ser a balada do disco. A música industrial também é uma música eletrônica, só que ela não é tão... Ela pode não ser tão acessível assim, com bandas que nem a Eisenturn e a Inbound. Eu não me lembro se é assim o nome, que eles foram um dos precursores do industrial na Europa e também, para não dizer assim, da Alemanha. Eu acho muito legal, pelo menos, associar essa, pelo menos a música eletrônica, ela tem uma vertente na Europa e ela está muito relacionada com a história da Europa, né? A questão das guerras, como o pessoal foi saindo disso, sabe? Pink Floyd é um exemplo clássico, né, disso. E a música eletrônica, principalmente aquela vertente da Alemanha, como foi ficando mais pesado no decorrência do tempo, o Muro de Berlim, essas coisas, tu percebe bem a influência na música. E também pelo crescimento do pop eletrônico, o que virou o trance também era uma coisa que influenciava muito para quem ia em bailes no Reino Unido. O Reino Unido pegou muito. Exemplo, o filme Transporting, quem não viu, aparece bastante o trance. Né? Ai, como eu queria ter posto a trilha também pra gente falar o monólogo do filme. Ai, hoje a gente não vai... Choose your life. Choose your life, choose a career, choose a job. E também junto na música eletrônica também surgiram outros nomes, assim, que nem o Brian Eno, que era do Roxy Music, que usou muito da música eletrônica. O Jean-Michel Jarre, quem não conhece... É um grande compositor, música eletrônica, fez trilhas de filme, junto com também o Vangelis, que é trilha do Blade Runner, daquele filme da América... Aquele filme com Gerard Depardieu, quando ele vem para a América Latina. Dele. Nunca lembro o nome desse filme, mas a trilha é clássica. Também, Tomita, são nomes assim que foram decisivos para a construção do New Wave, dessa nova geração, e também outras gerações de músicas que foram... vindo da música eletrônica, né? Daí a gente vai... Até punk tem com música eletrônica. Punk. Detalhe também que o Brian Eno, ele consegue ser bem... Ele consegue ser bem maleável até pro próprio ambiente, pra música ambiente. Por exemplo, ele fez um disco, se não me engano, com o guitarrista... Olha só. Acho que o Brian Eno fez um disco com o guitarrista do King Crimson, No Pussy Footing. E é uma paulada aquele disco, um dos meus preferidos, assim, em música ambiente. Também sou suspeito pra falar, eu gosto de música ambiente. Nessa linha, assim, além do New Wave, também veio o Swift Rock, né? Rock sintetizado, né? Tem, tipo, Ultravox, Yellow Magic Orchestra, Gary Numan, Depeche Mode, que eu amo, Human League. Orchestra Maneuvers in the Dark, que é outra boa. Muito boa. E o Divo. Agora... Would be good. Everybody. It's a good thing. Aí também, essa parte tu vai falar. Tá, anos 80. Tem bandas assim, mas a música eletrônica começou a se influenciar muito com o pop e gerou bandas mais de pop, assim, com essa pegada, que nem Dura Dura, Dura Dura. Não vou repetir de novo, porque senão ele briga comigo. Não, tem outra. Ballet. Tem outra que eu não gosto também muito. Tá. Tu vai ver. The Flock and Seagulls. The Flock of Seagulls. Culture Club. É. Meu pai gosta. Diga pro meu pai. Viu? Viu? Tá, ok. Talk Talk, Japan e Eurythmics. Eurythmics, eu também tô outra dica. Que eles são trilha do filme 1984. Puta trilha. Hoje eu estou muito, muito revolto aqui. Imagina quando for de industrial. Bom, então pra gente abrir o nosso programa de eletrônico, a gente selecionou 4 nomes mais conhecidos, assim. 3 dos mais old school e um que particularmente é o mais novinho. A gente tentou dar uma retomada, assim, pra quem não conhece esses nomes, assim, da música eletrônica, são pessoas bem conceituadas, são pessoas importantes. Então a gente deu uma pegadinha, começando por Kraftwerk. Kraftwerk. Quanto tempo a gente não sonhava com tocar Kraftwerk aqui? It's been a long time since we haven't played Kraftwerk. A gente vai ficar todo mundo aqui de roupa vermelha e calça preta apertando botãozinhos. We are the robots. E a música não é We Are the Robots, mas é Pocket Calculator. Uhum. Depois a gente vai tocar uma coisa pra gente relaxar, mas não pra fritar, só pra deixar esquentando. Brian Eno com Slow Water. Depois, quem não conhece, o Jean-Michel Jarre com Magnet Fields 2, que é do álbum Magnet Fields, também baita álbum. E o nosso novo disco, o New School, que a gente vai trazer pra essa abertura, é uma banda que eu particularmente gosto bastante, infelizmente eles acabaram, é o LCD Sound System com Dance Yourself Clean. Então, toca aí, Molina. Pressing down a special key and place a little melody. By pressing down a special key and place a little melody. Thank you. The sun rising from the river, nature's miracle once more will light the world. But this light is not for those. Percebendo a diversidade assim do eletrônico, muito diverso. O eletrônico consegue ser muitas coisas, né? Por isso que eu gosto bastante do eletrônico. Até estava suspeito para fazer esse programa. Eu também gosto bastante, eu acho que o programa tá legal, mas não é a gente assim que define, vamos terminar ele, né? Uhum. Bem, lembrando que a gente ouviu agora, anteriormente LCD Sound System com Dance Yourself Clean, antes Jean-Michel Jarre com Magnetic Fields 2, que foi versão de show que a gente se deu conta agora. Por isso que tava o barulho da pirotecnia. Muita pirotecnia também, né? Antes o Brian Eno com Slow Water e primeiro Kraftwerk com Pocket Calculator. A trilha do Drive é bem... É, também é bem... Bem diversificada, né? Nós veremos outras pessoas muito diversificadas nesse programa. É que também a trilha do Drive, ela é feita... O score, que é as músicas que a gente... Que elas são, como é que vamos dizer assim, as mais de fundo são feitas pelo Cliff Martinez. E as outras que a gente gosta bastante, que é o, feita pela College, feita pela Love Fox, mais por esses artistas que fazem a pegadinha do Drive ser eletrônico. O Drive ficou bem conhecido por causa dessa trilha. Estão nos ligando? Tu? Estão me ligando? Ah, depois eu falo. Fica aí ouvindo Depeche Mode aí, Molina. Ah, então, agora nós vamos para o nosso segundo quadro, que é o quadro do garagem. A gente conseguiu garagem. Abre a garagem que hoje vai pegar fogo! É a garagem do inferno! Começo e esse é o garagem. Hoje o garagem, como a gente sempre procura, a gente trouxe 5 artistas da cena independente. 4? Ah, é, um caiu no meio, fugiu. Um caiu no caminho da Universidade Faixa Velha. Desceu na Walter Beltrame. Agora a gente dá uma quebra da invasão alemã para uma invasão brasileira de eletrônico que tem. A gente não citou aqui, mas um cara também que eu acho muito legal é o DJ Dolores, que tá fazendo um trabalho muito bom com eletrônico. Tá, e depois eu atendo Molina. Que ele fez a trilha sonora de Um Som ao Redor. Que é, ele fez uma baita, uma trilha sonora capturando sons ambientes. E ele tem, assim, pelo menos lá no Recife, na cena de Recife, ele tem um grande nome, principalmente em trilhas de filme, sabe? Também a gente poderia ter dito, mas ele também é bem conhecido, Ramiro Mussotto, que é um músico que misturou bastante dos elementos do Brasil com o eletrônico. E, além do mais, ele nasceu na Argentina. E, infelizmente, ele não está entre nós. Ele morreu em 2009, se não me engano. Cruel realidade. Mas, bem, continuando, tem bandas que estão aí. Bom, então, essas 4 bandas que a gente escolheu, uma delas é o Mind Movies, projeto de música eletrônica formado pelo Raoni Santos, um músico pernambucano, que é, digamos assim, que é o mais rock de todos esses garagens que a gente pôs aqui. Passa, é uma sonoridade que tem um pouquinho de música ambiente, mas também tem aquele up-tempo do Daft Punk. Around the World. Step by step nessa escadinha. Around the World. Outro projeto que a gente pegou é o Nezes, que na real é cunhado pelo o Nova Friburguense chamado João Moura. É um projeto que ele mistura um pouco do downtempo, que é um, não digamos assim um estilo, mas uma forma de tocar a música eletrônica, que a gente depois vai explicar no pacto, que é aquela coisa mais lounge, mais calma, sem fritar. se fritar. Eu tava até comentando, a gente podia ter feito, sei lá, um boletim de uma festa, assim. Estou aqui fritando! Olha lá o Molina rindo. Ei, a menina, pelo menos... Oh, tô me sentindo mal, eu falei isso ao vivo. Ah, eu também, eu falei que a gente tava... Se sou eu. Bom, então... A acontece. Esse nosso senso de humor. O outro projeto que a gente pegou, que particularmente... sério, eu gostei bastante desse. Acho que tu também gostou. Gostei bastante mesmo. É o Psilo Samples, que é formado pelo músico Zé do Rolê, que é um músico lá do sul de Minas Gerais, de Pouso Alegre. E ele consegue pegar aquela coisa mais bucólica e rupestre do campo e conseguiu transformar isso em música eletrônica. Tipo, vocês vão ouvir uma partezinha da música dele que diz um cara falando assim: se ninguém vai falar, nós falo, ué. E a última banda, a gente não tem tanta informação deles porque o Bandcamp, a info deles tá em grego. Mas eles são do Brasil. Acontece, paciência. Acontece. Paciência. A internet é... A última banda, a quarta banda, é o Rotational Velo Density. É um projeto de São Paulo. Que esse é mais fritão. Esse é mais legal de fritar. Tem muito noise, mas também tem um pouquinho de hip hop instrumental. E uma pitadinha de carimbó. Então aumentem o volume no máximo agora. Agora vamos aumentar o seu volume. Desligue do seu o ventilador para soar bastante. E aproveitem, depois que vocês virem esse programa, acho que todo mundo vai ver o Transporting. Ah, continuo falando, assistam Transporte, quem não assistiu. Tirando a parte de trance também, tem trilha do... Tem Brian Eno. Tem Promise Screen. Tem Promise Screen. Tem aquele cara do Studios que eu acabei de esquecer o nome, agora é Iggy Pop. Lembrei. Bom, então, pra esse garagem, nós vamos tocar El Raton, do Mind Movies. O Tutoriais, do Nezes. Um detalhe também... Esses tutoriais, essa música do Nezes, ele pega um pouquinho de uma audio track, de um áudiozinho do livro do Alienista, do Machado de Assis. Exato. E também a outra banda, que é o Psilo Samples, a gente vai tocar Gloob Gloob. E a última música, que é a Starbound, do Rotational Velo Density. Então toca aí, Marina. e entregou-se de corpo e alma ao estudo das ciências, alternando as curas com as leituras e demonstrando os teoremas com cataplasmas. Fala de nós, nós falo. Vocês ouviram então Rotate Novelo Density com Starbound. Antes vocês ouviram Psilo Samples com Glubby Glubby, o Nes Es com Tutoriais e a primeira música desse garagem foi Mind Movies com Léo Raton. Agora são 1h59 da tarde. Quase 2 horas, então a gente vai chamar um intervalinho básico, né? Bem básico. Você ouve Rádio Universidade de Santa Maria, ZYK 292, 800 kHz. 10 kW de potência. Emissora integrante da Coordenadoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Santa Maria. UFSM, 13 horas e 59 minutos. Soy latino-americano. Um passeio pela América Latina, entrelaçando todas as bandeiras. Nos ventos da Patagônia, do altiplano a Montevidéu. Todos os sábados, 15h, a Rádio Universidade AM apresenta Raízes da América, uma produção de Chico Sousa. Foi alumbrando caminhos, soy el sol de la mañana, sudor de pueblo y antumú, de la tierra americana. Foi alumbrando caminhos, soy Há 85 anos, o Banrisul conta boas histórias. Algumas do campo, da cidade, do esporte, da cultura, mas todas contribuindo para o desenvolvimento do Rio Grande. Para nós, o mais importante é ter todos os clientes como protagonistas de uma grande história. São eles que escrevem novos capítulos todos os dias. Nós queremos passar os próximos 85 anos com quem nos faz evoluir. Você. Porque o que move a sua história é o que move a gente. Banrisul. Evoluindo sempre com você. Há 40 anos, o Chile estava prestes a se tornar mais um país da América Latina acometido por uma ditadura militar. Sob o comando do general Augusto Pinochet, as Forças Armadas perseguiram e vitimaram milhares de civis chilenos por mais de 16 anos. El pueblo unido jamás será vencido. O contexto do continente, o golpe de Estado, o que aconteceu antes e depois dele, você confere aqui nos 800 AM da Rádio Universidade. O especial Memória Chilena, os 40 anos do golpe militar, vai ao ar de 9 a 13 de setembro, da 1h30 até as 2 horas da tarde. Voltamos agora do intervalinho, né, nossa trilha. Lembrando que a trilha de hoje é do filme Drive, de 2011, com o Ryan Gosling, é assim que se pronuncia? E é dirigido pelo Nicholas Winding Refn. Um grande filme, quem não viu. Na real, eu não me interesso muito pelo Ryan Gosling, mas me interesso pelo Bryan Cranston, que é o cara do Breaking Bad, aquela série das drogas. Eu gosto do Ryan Gosling. Eu gosto. Então eu gosto do Bryan Cranston, tá? Agora na sequência a gente tem uma mão direita, que foi a nossa colaboradora Laís, que entrevistou o DJ Cristiano Pascoaloto. Daí ela... Vamos tocar esse mão e na sequência vai tocar a música do Calvin Harris. Opa! A vinhetinha do mão direita. Ah, é? Tem vinheta! A gente fica um tempo... Uma ajudinha sempre cai bem. É a mão direita. Com certeza que uma ajudinha sempre cai bem, né, meu amigo, meu querido Leonardo? É, amigo. Acontece. Bem, como já falei, o mão direita é com o DJ Cristiano Pascoaloto. E na sequência vai tocar Calvin Harris. Porque o Cristiano, na entrevista dele, ele comenta que uma das influências mais fortes dele, além de ser o David Guetta, como a gente tava falando, eu, Molina e a Laísa, também seria o Calvin Harris, que também acho que... Ele não tá tão popular assim, mas ele também tem umas coisas boas assim do trabalho dele. Então a gente vai ouvir o Mão Direita do Cristiano Pascoaloto, e depois vamos ouvir a música do Calvin Harris, Merry Making at My House. Então toca aí, Molina. Boa tarde, ouvintes do programa Santa Demo, da Universidade. Eu sou DJ há um ano, me chamo Cris Pascoaloto, e basicamente... A minha história começou assim, eu sempre gostei de rock e sempre gostei de batidas aleatórias. E com o tempo, isso foi passando para música eletrônica, né? Ainda o Rio Grande do Sul é muito fraco em questão de música eletrônica, mas está afirmado em Santa Catarina, mas aos poucos está vindo aqui para o Sul. E também, nos últimos tempos, o pop americano está ficando cada vez mais pesado, então isso está fazendo com que as pessoas aceitem e muitas estão gostando desse novo ritmo. E está sendo bem legal, assim. Hoje em dia, assim, qualquer casinha de clube, casa noturna que abre nos interiores ou cidades maiores, sempre tem a pista eletrônica separada, né? Um tempo atrás nem era tanto isso. Hoje em dia, a grande maioria, 95% eu digo, já tem a pista separada de música eletrônica. porque eu vejo assim com uma grande semelhança entre o rock e a eletrônica, porque são tipo umas tribos, sabe? E realmente é um público que não se misturam muito. Geralmente, assim, quem gosta de eletrônica mesmo, é poucos estilos de fora que são aceitos também. Assim como a pessoa que gosta de rock. Então eu vejo dessa forma. O que eu tô gostando bastante é um DJ chamado Calvin Harris. Ele está se destacando bastante aqui no Brasil, porém ele já tem o seu trabalho bem mais tempo lá fora. Mas ele está fazendo um jogo assim de batidas como o DJ David Guetta, como todos conhecem, né? Ele está levando bastante vocais comerciais em cima das batidas dele, e isso está deixando ele cada vez mais popular. E na verdade, dos últimos tempos, isso que está sendo o segredo. É tu tentar equilibrar 50% de batida e 50% de vocal. Assim tu não enjoa pra quem gosta só de música comercial e tu não enjoa pra quem gosta só de batida. E é bem legal isso. Eu costumo usar essa técnica, sabe, quando eu toco. Eu não boto muita batida porque nem todos gostam de ficar uma hora só ouvindo batida e em cima de batida. Sempre é bom ter aquele vocalzinho assim que todo mundo conhece e gosta de cantar. Eu quero mandar um abraço pra Laís, essa guria excelente, que faz o seu trabalho com muita responsabilidade e que é muito minha amiga, gosto muito dela. E quero mandar um abraço pra todos os ouvintes que estão ligados no programa. Merrymaking, drunk taking, have my place, baby, have my place. Vocês acabaram de ouvir o Mão Direita com o DJ Cristiano Pascoalotto, que foi feito com a nossa, pela nossa colaboradora Laís. E tocou antes a música do Calvin Harris, Merrymake at My Place, que a gente tinha falado errado, a gente tinha falado Merrymake at My House, agora é My Place. Então, agora são 2:12, nós vamos para o... Antes disso, lembrando a todos que mandem seu Mão Direita. A gente sempre gosta que alguém contribua, é sempre bom. A gente adora. A gente adora mesmo, sério. Então, como tem vinheta, agora vamos para o... O Indiabrados. Toca aí, Molina. Essas mulheres têm o dom de fazer o mal. Entram em nossos ouvidos, nas entranhas de nossos espíritos. Elas são endiabradas! Essas vinhetas são contagiantes, né, meu querido Leonardo? Uhum. Bastante contagiantes. Bem, elas são endiabradas. Então, a gente trouxe três bandas hoje, sendo que duas são alemãs. Bem alemãs. Fazem parte do... Daquela cena alemã que eu esqueci o nome agora, do New Deutschwell. Me ajudem agora, que eu não sei alemão aí. A primeira banda é Liaison Dangereuse, é francesa. Liaison Dangereuse. Dangereuse. Tá. Eu acho que é. É meio estranho o nome, assim. Mesmo. Ligações Perigosas. Tradução. A banda é fundada por Bate Bartel, que é da banda também Mania D e Ensters. Como é que pronuncia isso? Ensters and the Neil Button. E também com o Chris Lohez, que é da Duff. Juntamente com a vocalista Krishna Gonyu, e eles são de 1981, essa banda. Eles fazem parte, como a gente já citou, da New Deutschwell, que também, principalmente, da cena de eletropunk da Alemanha. E foram pioneiros do Electric Body Music. Eles lançaram um único álbum, auto-intitulado, que também foi em 1981, e foi mixado no estúdio Connie Plank, na Alemanha. Ó a cara do Molina ali. O grupo fez várias aparições ao vivo entre esses 81 e 82 e também foram acompanhados por Anita Lake do New Cave and Band Seeds. E New também Cave? E também não, pela Anita Lake do New Cave. Sim. E também pelo Hidetsu Sasaki. O álbum gerou o single Os Ninos del Parque, que a gente vai tocar na sequência, que se tornou um hit bem underground na cena e tem sido citado por muitos DJs, assim, como referência. Ó, a cara do Molina, A segunda banda é a Malária, não sei se é assim que fala, com exclamação, Malária! Que foi uma banda eletrônica experimental de Berlim, formada em 81 também, por Gudrun Gut. Bettina Koster. Depois que elas saíram da banda Mania D também, que era do Bate Bartel, da Liaison Dangereuse. E também, junto com a Karin Lunar, Eva Gosling. Eva Gosling. A banda também chegou a contar com Manu P, Dursman, Christine House, Suzanne Kunk. Não sei. Também membro da Die Hard. E também eles são, frequentemente, também são associados a New Deutschwell e o post-punk. Mas a German Invasion. Não é o canal Deutschwell, é a New Deutschwell. New Deutschwell. O álbum mais popular deles foi New York Passenger, que chegou ao top 10 nos Estados Unidos. E levou a turnê mundial que eles fizeram com... A primeira banda do Nick Cave, o Birthday Party. Também com John Kay e a Nina Hanger, que a gente tava pensando em colocar. Hagen! Oh, Hagen! Desculpa! Todo mundo se empolga com esses nomes. Broker. É, eu sou broker. Eles têm alguns clipes na internet, juntamente com um vídeo ao vivo do Trash Man, que é um destaque do documentário alemão Super 80. E a outra banda, que é uma banda sueca, é um duo sueco, que é a banda The Knife, não sei se alguém já conheceu, mas bem conceituado, principalmente na Suécia e na Europa. Imagine, eles são conhecidos, né? Mas por uma música só. Eles são um One Hit Wonder por causa da música que a gente vai tocar também. Eles são One Hit Wonder pra quem não conhece eles, né? Mas eles já ganharam 2 Grammys. Pois é. Entende? O duo é formado pelos irmãos Karen e Novel... E Olof... Karen e Olof Dreyer. Dreyer, em 99. E eles têm 4 discos lançados até então. Eles são bem avessos, bem contra shows business, essas coisas muito pops. Então, eles fazem parte do Santa Demo. E raramente fazem entrevistas ou se permitem ser fotografados. Até o último álbum, no Silent Shout, quando saiu, eles ficaram um pouquinho mais tranquilinhos em relação a isso, né? A banda, ela ganhou o Grammy... Por causa do Deep Cuts, né? Tô procurando a data. Em 2003, por melhor grupo de pop sueco, pelo disco Deep Cuts. E também venceu em 2006 com o álbum Silent Shout, que eu já citei. Nas 6 categorias que foi nominado, imagina. Bastante, né? É que além do... acho que além do Grammy, que eles fizeram sucesso, bastante sucesso, tem um músico de folk chamado José Gonzalez, que ele gravou uma versão folk mais calminha da música Hard Beats. E muita gente conheceu o José Gonzalez e, consequentemente, conheceram o The Knife. Uhum. Eles têm uma música marcada por bastantes elementos eletrônicos, vários instrumentos acústicos e a voz da vocalista, que é a Karen Dedger. Em algumas vezes aparece bem distorcida, né? Uhum. E normalmente eles têm esse elemento da música eletrônica dos anos 80 e muitas vezes são comparados ao Kraftwerk, né, no estilinho deles. Então eles lançaram o último disco deles é desse ano. A gente não sabia, mas ela tá numa música bem conhecida. Ela canta na música do... Do Hoiksop. Agora não, What Else? Agora não lembro o nome da música, mas bem conhecido, toca toda hora na Antena 1, mas não escutem a Antena 1. Venham para cá. O What Else Is There é o disco do Hoiksop. Exato. É, o What Else. Agora não. Bem, essas foram as 3 bandinhas. Hoiksop eu queria tocar no programa também. É. Mas isso é endiabradas. Ladies, só ladies aqui. Então a primeira música da Endiabradas é. Liaison Dangerous, que é Los Ninos del Parque, já citei. Depois da Malária, que é Leidenschaft. Que é isso? Deu certo. É Leidenschaft? Aham. Uh-huh. Depois, The Knife com Heartbeats, que é o One Hit Wonder deles, né? Pra quem não conhece. Então, toca aí, Molina. Van andando juntos. Los niños en el parque son afortunados, van paseando y se dan la mano. Sueñan caramelos a besos y dinero. Los niños y las niñas. Los niños en el parque. vocês acabaram de ouvir o Índia Bradas, antes The Knife com Heartbeats, anteriormente Malária com Leidenschaft, que é a tradução de paixão em alemão. Descobrimos e Liaison Dangerous com Los Ninos del Parque. Me perdoem pelo meu francês, o meu alemão. Também nosso alemão, o meu alemão não é tão bom assim. E agora nós temos o pacto da semana. Se você quer conhecer um pouco mais do que apenas ouviu... Venha para o pacto da semana. Então, para o pacto dessa semana, a gente fez um pacto com as outras vertentes que talvez não conheçam bem, ou se conhecem, mas não sabem o que, que é, de uma maneira melhor, o que, que seriam os gêneros de um eletrônico. O primeiro gênero que a gente pegou foi o EDM. O que, que seria o EDM? Ele é Intelligent Dance Music. Música dance inteligente. Muito complexo. Muito complexo. O EDM, ele tende a demonstrar mais experimentação individual e não um determinado conjunto de características musicais. Porque tem abrange muito para o técnico, abrange muito para ambiente técnico, abrange muito para electro, abrange muito para muitas coisas. Até para electronic body music. Body music. E também seria... Acho que seria uma denominação falar que o EDM seria... Talvez não seria uma música inteligente, dance, porque talvez seria muita arrogância falar que música inteligente para dançar também. Seria só para ficar sentado e mover os pés. É uma música boa, mas também ela... O que, que ela vai ter? Ela vai ter elementos experimentais, ela vai ter elementos de vanguarda. Molina está dançando com os pés para cima. Só para comentar. Então seria isso. O EDM, ele é experimental. Uma das facetas mais experimentais, assim, mas ainda acessível. Não sendo barulho. Não sendo barulho para fritar. Tem muito, assim, daquela história de que a música eletrônica é música de nerd, né? Música de nerd, né? Sei lá, o Divo por muito tempo foi considerado música de nerd. Uhum. Mas acho que não tem nada a ver. Realmente, assim, fecharam num status. O outro estilo que a gente pegou foi o down tempo. Não é down tempo. Down tempo. É down tempo. Quase fiquei chocada aqui. Ou também down beat ou baixo tempo. É um estilo de música eletrônica cuja principal característica, como o próprio nome entrega, é ter um andamento calmo, do inglês down, de baixo, e lento, com andamento mais lento. As usuais batidas rápidas e dançantes do tum-tum-tum-tum-tum-tum, que é mais ou menos o up-tempo. Esse é o down-tempo. O Molino está demonstrando o down-tempo. desculpa. Dão lugar a padrões de ritmo mais passados, para que assim possam ser preenchidos com linhas melódicas mais concisas. Vocês estão flutuando aqui, né? Aí por isso que o down tempo ele mistura também bastante com o hip hop e com o jazz. Não, agora. E com funk. Com funk. Compartilhar a minha experiência de ter visto Molina dançar aqui. E fazendo aboio. Ei! Oh! E o último exemplo do nosso pacto é o dubstep. Eu não sei porquê, mas dubstep parece música de Transformers, sabe? Aqueles barulhinhos dos Transformers. Vamos falar a piada? Fala. Vamos falar. Fala. É que um dos nossos amigos da Facus, da Faculdade de Comunicação Social lá do UFSM, o Gerran, que agora está no desenho industrial, uma vez ele disse no Twitter dele que dubstep é o som de que os Transformers estão fazendo amor. Bo, bo, bo, bo, bo, bo, tch, Eu não sei porquê, mas eu acho muito estranho, porque agora David Guetta, essa galera, tá usando muito dubstep, assim, daí começa aquela tremer a tela, assim, e entra o dubstep, fica tudo muito louco. Ainda não consegui me sentir confortável com dubstep. Também, assim, o dubstep não é aquele dubstep que a gente vê o dubstep, o que que ele é? Ele é uma bateria mais vibrante e um baixo mais marcante. É bem diferente do que a gente conhece como dubstep. E as versões mais antigas de dubstep remontam a 98. Pode ver que não é uma coisa tão nova assim. Não. E remetem muito mais ao two-step garage. Que o garage, o que garage é tipo, se fosse, eles denominam como se fosse o hip hop do Reino Unido. O Reino Unido deve ter muitas coisas diferentes do que a gente imagina. Vamos citar Pio aqui, sei lá. O humor sabe, o britânico. O que seria um hip hop? Um hip hop britânico. Mas o pior é que eles têm uma cena boa de hip hop. Eles relacionam mais com o UK Garage, como eu disse. E também o grime, que é também um estilo bastante marcado pelo hip hop British. British. Hey, yo, I'm British. Eles só não são tão glitter, aquelas coisas... Aquelas coisas americanas, assim, de ser muito, muito brilho. What? Tu tá chamando o hip hop com glitter? Mas diz que não. Aqueles brilhos, aquelas coisas, tudo, aquele ouro, cintilante. Bling. Bling. Os bling. Agora é bling, mas já falaram de... Glitter? É. Já devem ter falado, sim. Então, pra gente ilustrar o EDM, o IDM, a Internet Dance Music, a gente pegou o Flash Bob, que é um cara bem bom. Só um cara faz essa música. Ele faz a bateria, a guitarra, o baixo, tudo. Nossa, a gente tem que trazer um dia a Santa Demo, bandas de um homem só, ou de mulheres, apenas mulheres, uma mulher. É. Também pro Dar um Tempo a gente pegou... O cara do Molina ali. Desconfiada esse rapaz! Deve existir uma banda, uma mulher de uma banda só. Não, desculpa. É uma mulher de uma banda. Isso tá soando muito estranho, mas não é isso, não é que a mulher seja da banda, desculpa, é que a desculpa. Mulher seja a banda. Seja a banda. Aí pra ilustrar o Down Tempo, a gente pegou o Yellow Tail com a música Kings and Queens. E pra o nosso dubstep, a gente pegou um artista que é... Esse artista, ele não lança muitas coisas. Ele se esconde também. Ele nunca mostrou a cara dele. Nem sabemos qual é o nome dele. Só sabemos que o nome dele, artisticamente, é Beryl. E ele vai nos dar a música Archangel. Isso acontece, né? Máscaras são comuns no eletrônico atualmente, né? Daft Punk, aquele cara que usa uma cabecinha de Mickey lá. O Deadmau5? É. Então, agora a gente vai ouvir o Pacto da Cebada. Toca aí, Molina. Thank you. strolling through these Brooklyn blocks, footing to ground high to fall green, distant ringing out the drums. This is for my kings and queens, 400 years from where you stand. The knowledge itself is itself a cool breeze. 400 miles, 400 years, the rumor of a vision that's passed hand to hand, man to man, land to land. Where you rise, where you fall, where you stand, from Flatbush to Promised Land. And when push come to shove, we slow dance cheek to cheek, and rock a mic hand to hand, and push past with the heat. This is for my kings and queens. This is for my kings and queens. This is for my kings and queens. This is for my kings and queens. And when push come to shove, we put Coltrane on repeat and listen to the wisdom of the past. Don't know how we're gonna last. Get the money, get it fast. Anyway, you smash it, they gon' try to mash it. Pass it back to days of memory whenever they get a chance. It don't take much, my people, to forget your rhythm and your rhyme inside your head. But when my people put their hand to it, the real recommend, we scream Sankofa, not their wisdom to the beat. And then it all come crashing down. You hear the rhythm in the street. At night, the dreams cling so intense, so intense. Of all you came. Queens and your destiny. And when push come to shove, we nod heads to the beat and put our hands to the sky. Black flowers breaking concrete. We understand. Yes, that in life there's many choices. Bring it. This is what a woman. Together, community upbringing. We build a land within the madness and the sorrow clinging. Woman and man, you're gonna enter your future. Your future singing. There'll be a day when all the seeds within your heart have blossomed. And until then, just keep your mind and spirit on what taught you, brought you. Return into the place within, where things are seen. The vision of the day, vision of the day, when we remember, when we remember, we are all, we are all kings and queens. Holding you, couldn't be alone. Então agora nós ouvimos o Archangel do artista Burial. Antes vocês ouviram... Desculpa. Antes vocês ouviram Kings and Queens do Yellowtail. E a primeira música que vocês ouviram foi Wake Up Gladiator do Flashbulb. E esse foi o nosso pacto da semana. São 2h54 e a gente ainda não acabou. A gente tem um lado bezão hoje. Tem vinheta lado B? Não. Ah, achei que fazer uma vinheta pro lado B. Bem, o lado B de hoje é o álbum Trans do Neil Young. Quem não conhece, o álbum foi lançado em 82, é o 12º álbum do Neil Young. Ele tem uma forte influência, muita influência de música eletrônica, principalmente do Kraftwerk, assim. O álbum, ele é a mistura de dois outros álbuns que ele estava trabalhando, e ele tem algumas partes mais leves, outros estilos, assim, mas tem aquela fase eletrônica do Neil Young. Ele usou bastante sintetizadores como Schneiser e Vocoder. O Vocoder. O Schneiser é a marca do Vocoder. Ah, tá. Que aparecem em seis das faixas do álbum. Infelizmente, assim, muita gente foi bem contra essa fase do Neil Young. Muita gente. Muitos fãs, assim, acabaram com ele. Mesmo que alguns críticos tenham recebido bem. E apontando que o álbum tem melodias bem fortes, essas coisas, sabe? E também que o fato do Neil Young conseguir representar bem a época. Sei lá, conseguir representar os anos 80, a música eletrônica, como ele já fez em outros álbuns, como Hush Never Sleeps. E Mirror Ball com o cenário grunge, né? Mas muita gente não gostou, não entendeu, talvez. O Neil Young disse que esse uso da música eletrônica no álbum foi muito influenciado pelo relacionamento dele com o filho, que tinha paralisia cerebral, né? Então, o fato dele usar efeitos na voz... era uma forma de mostrar a dificuldade que ele tinha para se comunicar com o filho. Foi o que ele falou, né? Para te ver como ele foi bem rechaçado, o guitarrista do Crazy Horse, que é a banda do Neil Young, falou que ele disse que o Neil, ele tirou totalmente a musicalidade do Crazy Horse e pôs os sintetizadores, pôs vocoder, e disse que pôs um monte de sintetizador que deixou muito ruim a música. Muita gente não consegue, todo artista tem essa fase de experimentação, né, que o Molina tava fomentando com a gente, muita gente não recebe bem. Tem uma frase aqui do Neil Young, né, ele falando, naquela época ele estava simplesmente tentando encontrar uma maneira de falar, de se comunicar com outras pessoas. É por isso, por esse registro, que você sabe que eu estou a dizer alguma coisa, mas você não pode entender o que é. Bem, isso é exatamente como o mesmo sentimento que eu estava tendo com meu filho. Então, diz alguma coisa isso, né? Sempre diz, né? Então, a gente escolheu duas musiquinhas do álbum Trans, que é bem, bem futuro, bem future. Seria muito interessante também fazer associação de ficção científica com música eletrônica, que é algo que parece que nasceu junto. Cara do Molina ali. Continuando, que o tempo tá pegando, então as músicas do Niang, primeiro Transformer Man e depois We Are In Control. Então, pode tocar, Molina. Thank you. We control the things, we control. agora realmente é o final do Santa Demo. Vocês ouviram no lado B, New Young, o álbum Trance. Primeiro a música We Are In Control e antes Transformer Man. E agora nós estamos terminando esse programa de Santa Demo Eletrônico. Espero que tenha sido bom para todos. Já estamos batendo. Então, alguma coisa a dizer, meu querido Leonardo? Também as nossas redes sociais, o facebook.com/santademo. Envie sugestões pra gente pelo santademo800am@gmail.com. E foi um prazer também fazer esse programa contigo, como sempre é. Obrigada. E também com o Molina. A Molina já estava ressentido ali, né? Então tá bom, final de semana pra vocês. Aguentem o calorzão. Até. Tchau. AM. Encontrei minhas fitas demo na gaveta e agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade.